que o trilho do seu trem era o meu amor. Desceu na transação e me deixou. Agora você pode explicar, pode explicar. Você jurou que o amor da tua vida era eu. Não tinha mais ninguém, era só eu. Agora você quer me enganar, me enganar, me enganar. O que que há? Pra que tamanha ingratidão? Pra que zombar tanto assim de mim? Eu te entreguei o meu coração, você me jogou pro capim. Pode ir embora, mentirosa, miserenta, baladeira. Vai de primeira com o primeiro que chegar. Arrasta a rua, arrasta a vaga, arrasta a feira. Amarra tudo no teu calcanhar. Eu já chamei Dona Maria Benzedeira pra me tirar dessa mania de amar. Pra me livrar de você, interesseira. E nunca, nunca, nunca mais outra. Alexandre Pinheiro! Você falou que o trilho do seu trem era o meu amor. Desceu noutra estação e me deixou. Agora você pode explicar, pode explicar, pode explicar. Você jurou que o amor da sua vida era eu. Não tinha mais ninguém, era só eu. Agora você quer me enganar, me enganar, me enganar. O que é pior? Pra que tamanha ingratidão? Por que zombar tanto assim de mim? Eu te entreguei o meu coração, você me jogou no capim. Pode ir embora, mentirosa, miserenta, baladeira. Vai de primeira com o primeiro que chegar. Arrasta a rua, arrasta a barra, arrasta a feira. Amarra tudo no seu calcanhar. Eu já chamei Dona Maria Benzedeira pra me livrar dessa mania de amar. Pra me livrar de você, igrejeira. E nunca, nunca, nunca mais voltar. Pode ir embora, mentirosa, baladeira. Vai de primeira com o primeiro que chegar. Arrasta a rua, arrasta a baga, arrasta a feira. Amarra tudo no teu calcanhar. Eu já chamei Dona Maria Benzedeira pra me tirar essa mania de amar. Pra me livrar de você, interesseira. E nunca, nunca, nunca mais voltar. Pode ir embora, mentirosa, baladeira. Vai de primeira com o primeiro que chega. E aí? Arrasta a rua, arrasta a baga, arrasta a feira. Amarra tudo no seu calcanhar. Eu já chamei Dona Maria Benzedeira pra me tirar dessa mania de amar. Pra me livrar de você, terceira. E nunca, nunca, nunca mais voltar. E nunca, nunca, nunca mais voltar. Quem gostou, joga a mão pra cima e bate palma aí. Obrigado, tá, Alexandre? Eu que agradeço, olha, um prazer, uma honra de poder participar desse DVD que é tão importante pra você, nego velho. Você que também é lá da terra, mineiro. E um cara, um moleque de muito talento, de muita música no coração. E é isso que vocês estão vendo aqui, esse espetáculo maravilhoso. Salve, salve, Gustavo Lima, é isso aí. Alexandre, obrigado.